A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. Programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Max Os Matinhas, as melhores quinquilharias. Igual foi fácil. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Essa é uma edição para os românticos adoradores dos tempos passados não botarem defeito, eu diria. Porém, os mais modernosos e antenados poderão até desdenhar e muito dos que dizem: ah, como era melhor a vida quando tínhamos uma enceradeira em casa. Tinha uma enceradeira na sua casa, Walter Rezende? Porque era um artigo de luxo ter uma enceradeira. Não, em casa, não era, né? Não era, porque um piso que precisa de uma enceradeira não é um piso que tenha um nível de dignidade elevado. Mas hoje em dia é hypado, você tá falando dos tacos, né? Principalmente pra você encerar tacos. Não, eu tô falando do vermelhão. O xadrez? Exato. E outros românticos que lembram daquela bela sinfonia do som do motor da Brasília, se viajando 1000 quilômetros ali no banco de trás, principalmente. Terrível da Brasília, que o motor fica dentro do carro. Conheço famílias e famílias que ficaram surdas em viagens longas, porque é um barulhão, cara. A verdade é que se não fossem os paupérrimos Bill Gates e Steve Jobs, além de todo o Dream Team do Google, talvez nós ainda estivéssemos ali com os nossos ouvidos colados num 3 em 1 da Gradiente, né? Sim, Nacional. Isso, e com o dedo atento naquela hora ali pra dar um rec, né? Porque era assim que a gente gravava aquelas pérolas do cancioneiro nacional e principalmente... Era o nosso BitTorrent. Era, né? O nosso BitTorrent, exatamente. E também as pérolas do cancioneiro internacional. E depois ali, como verdadeiros garimpeiros de manuscritos desconhecidos, o que a gente fazia com aquelas músicas gringas? A gente catava um dicionário e achava que era assim que se traduzia uma música. Sim, né? Muitas emissoras faziam isso. E daí a gente ficava tentando catar cada uma daquelas palavras ali e virava uma tradução da maneira mais suína possível, né? E aquela música feita ali na língua pátria da recém-falecida Margaret Thatcher se transformava em algo irreconhecível ali na nossa língua. E eu quero saber, ô Walter Rezende, antes de você começar as suas aulas ali no FISC, como é que você fez? Você chegou a dar uma viajada na maionese nessa de tentar traduzir alguma música da Gringolândia? Ou não, você ficava esperando ali as rádios traduzirem pra ti? Vamos começar o nosso momento tradução. Alô? Alô? Alô, quem fala? É João Carlos. Qual a música que você quer pedir pro momento tradução? Eu queria desejar essa música pra Maria do Carmo. É dos Cranberries aí. Cranberries? É. A gente toca muito Cranberries aqui, João. Ela é sua esposa? Então. Na escola que eu estudava, tinha a professora Helena, que ela dava aula no FISC também. Olha só. Aí que ela fazia, levava o folheto do FISC. Então, com as letras, você tava... aprendeu com o FISC. Inglês é FISC. Foi, mas foi na base da pirataria. Oh, ela era o Robin Hood do ensino de idiomas. Roubava dos ricos e dava pros pobres. Olha só, cara. E o maluco, que esses professores nossos, na quinta série, né? Obviamente, as aulas de inglês começaram pra gente na quinta série. Esses professores tentavam trabalhar com a gente com as músicas, né? Isso era bem comum. Que é um método imbecil, porque eu não consigo memorizar uma música em português, porque eu teria facilidade com uma em outro idioma. A língua inglesa, ela se tornou obrigatória nas escolas públicas daqui do Brasil, foi lá na década de 70, no começo da década, que houve lá uma reforma no sistema educacional, e aí os milicos decidiram que a gente deveria falar uma outra língua que o porco português que a gente usava. Apesar que no passado também se falava latim, né? Mas não é da nossa época. Sim, no Império Romano. Não, nas escolas públicas brasileiras se imperava o latim também. Mas eu mesmo comecei na quinta série, como todo mundo, nunca fiz um curso de inglês que prestasse, fui fazer já depois de marmanjo, mas eu acho que da quinta série até o fim do terceiro colegial, eu fiquei no verbo to be patinando muito, assim, cara, porque era sempre o verbo to be, né, e alguma porcaria ou outra, e a gente não sai daquilo. Que era uma merda, né? Eu também, Alexandre, não frequentei escolas, o meu inglês é de pubs, meu inglês é de bebedeira. Ah, eu viajo, eu me viro bem assim, cara. Não tem... 90% que eu sei, eu aprendi com um inglês e ou outro bêbado. E o mais maluco disso tudo é porque você começava a fazer inglês, daí o seu pai já achava que você, qualquer porcaria que aparecia, ah, o que quer dizer ali aquilo ali? Você poderia trabalhar na ONU de tradutor. Segundo meu pai, eu deveria trabalhar na ONU traduzindo. Agora, como a gente falou lá no começo, um dos clássicos das rádios oitentistas, e até ali nos anos 90 também, eram as traduções de música, né? Aqueles programas de tradução de música. Eu me lembro de uma clássica, assim, que aquela... Eu não lembro o nome da música, mas ela ficava assim... Oh, yes. Yes. Yes. Nothing ever felt to me like you do right now. E o tradutor, o locutor ficava assim, sim, ou sim. Eu até imagino a voz grossa, ou sim. E basicamente se traduziam músicas de amor, né? Porque eu também fico imaginando se alguém fosse traduzir, por exemplo, uma música do Iron Maiden. Imagina. Esse locutor traduzindo ali 666, the number of the beast, dele, 6. 666. O número da besta. Engraçado, quando eu era menor, eu achava que besta não era a besta fera, o diabo. Era um idiota qualquer. Alexandre, o nosso ouvinte, Aguinaldo Teixeira, nos contou por e-mail, abre aspas. Em 1993, eu era um roqueiro da 8ª série da EPSG, professor Joaquim Cândido, na Granja Julieta. Olha, é um bairro bacana, hein? Nem sabia que em bairros bacanas tinham escolas estaduais. Frequentava as aulas todo trajado de preto e com direito a coturno de bico de aço e tudo mais. Cabelos compridos e rosto cheio de acne. Um headbanger clássico. Verdade. Eu consigo até visualizar. Eu também. E consigo sentir o cheiro do querido Aguinaldo. Da camisa preta dele. Porque você ser roqueiro num país tropical é uma merda. Porque você fede carniça. Era o que você cheirava, Aguinaldo. Eu tenho certeza. Então, voltando ao e-mail. Mas mesmo sendo esse alien na escola, não é que uma menina se apaixonou por mim? E certa vez ela me entregou uma carta e disse que era uma música para mim. Se liguem em um trecho. Aspas dentro das aspas. Eu vejo meu futuro quando olho em seus olhos. O seu amor faz meu coração viver. Porque eu vivi minha vida acreditando que todo amor é cego. Uma música tão melada que jurei ser de um desses sertanejos. Mesmo tendo odiado a letra, disse para a garota que a música era bela. Então ela me perguntou se eu sabia de quem era aquela música. Eu disse que não e ela falou: é dessa banda de mascarados da sua camiseta. Quase caí pra trás. Aquele lixo era minha banda predileta. Era o Forever Kiss. Olha só, Alexandre. Realmente essa música do Kiss é terrível. Já o Ricardo Leme, ele falou que, abre aspas no e-mail dele, a minha irmã ficava todo dia ouvindo a Rádio Cidade 96,9. Isso no final da tarde, esperando pela hora da tradução da música do dia. Depois ela transcrevia aquela melação de cueca e depois mandava para o namorado como se fosse um poema dela. Olha que maldita. Poesia com Creative Commons, cara. Que merda. Alexandre Moreira, a nossa fanpage está lá no Facebook. Os ouvintes que derem um curtir vão poder saber o que vai rolar nos próximos episódios do nosso podcast. Dá para mandar histórias, dá para mandar sugestões de próximos podcasts no nosso e-mail. Fale com @agenteem86.com.br. O Agente 86 é atualizado toda segunda e quinta-feira. Quem deu a dica deste episódio foi a Ana Cláudia Thomas. Abre aspas pro e-mail dela. Meu irmão mentia que fazia CCAA e inventava traduções de músicas para as amigas. Nas mãos do meu irmão, Like a Virgin, da Madonna, foi traduzida como Lá Está a Virgem. Sweet Child of Mine, do Guns, eu odeio gente que fala Guns, saca que dá uma cortada no... Acontece bastante. O Sweet Child of Mine, do Guns N' Roses, virou Sweet Chiada da Mina. E Baby Can I Hold You, da Trace Chapman, foi traduzida surrealmente para Neném com um Rodo. Hahaha. Neném com o rosa. Ele não quis nem traduzir o bebê, então ele botou o neném. É, e... neném com o rosa. Que excelente, cara. Você sabe que esse lance, mais ou menos essa pegada do irmão da Ana Cláudia, se fez muito no Brasil nos anos 60, né? Depois dos anos 70. Principalmente o pessoal da Jovem Guarda pegavam músicas que eram hits lá na Gringolândia e davam uma versão abrasileirada, uma tropicalizada. Na década de 80 também tivemos a versão tenebrosa de uma música muito bacana, que eu acho que como é que chama a banda do Dinheiro Preto? Somos passageiros. Mas essa música até que é uma tradução literal da letra. Mas ali nos anos 80 tivemos coisa como Hey Jude, dos Beatles, que o Kiko Zambian, que fez aquela versão também bem melosa. Não tinha nada a ver, ele fala Hey Jude como se fosse pra uma moça, sendo que o John Lennon fez pro filho dele. Nenhum de Nós também, né? Nossa, essa pra mim é das piores. Que é uma música linda do David Bowie. Sim, e virou Astronauta de Mármore. Starman virou. Astronauta de Mármore. E o pior é que Starman virou sempre Star lá. Terrível, cara. E outra também, classicaça, Walter, So Lonely, do Police. O Sting fica ali, So Lonely, verdade, verdade. E nas mãos do Léo Jaime, So Lonely virou Solange. Solange, Solange. Agora, pra mim, a melhor, essa eu não acho ruim. Uma versão excelente, porque foi feito pelo Falcão. Ele fez uma versão, na verdade não foi ele que gravou, quem gravou foi a Rosicléia, que é uma outra comediante cantora lá de Fortaleza. E essa aí eu vou até pedir pro Cleus Rebeck fechar com ela, porque eu acho espetacular. Você lembra aquela música da Tina Charles, que é I love to love, sim, sim, sim, but my baby too loves to dance. Lembro dessa versão? Lembro. Nas mãos de Falcão e Rosicléia virou isso que o Cleus Rebeck vai levantar aí. Ei, Falcão! Gênio, gênio, gênio! Oh, I'm so looking for us!